O tirocínio policial, o dia a dia nas ruas, a experiência faz a diferença na hora da ação policial. O veículo Palio com placas de Santa Catarina, Apiúna, LYH9441, foi usado em um assalto na tarde de ontem em um balneário na área rural de Foz do Iguaçu. A equipe de patrulhamento com motocicletas na região sul estava em uma via das mais movimentadas e os policiais perceberam a semelhança do veículo com o descrito na ocorrência anterior e resolveram fazer a abordagem. Dal Bosco, que história é essa? O indivíduo tentou dar um jack na polícia aí na hora de fazer a abordagem, é? Nós estávamos em patrulhamento pela Avenida General Meira, quando avistamos esse Palio vindo em sentido centro-bairro. Fizemos o retorno, efetuamos a abordagem nele, foi feita a vistoria no veículo, no rapaz não foi achado nada. No momento foi perguntado para o mesmo onde que ele se encontrava no dia anterior com o veículo, ele falou que havia emprestado para uns amigos e no balneário. Emprestado para os amigos? É, ele falou que havia emprestado para 4 amigos dele e até o balneário. Aí em seguida informamos que tinha a situação de um veículo de Palio com o capô com o número 46 em amarelo, 2 portas. Fomos checar o veículo e ele se encontrou com as mãos no capô no momento em que ele tirou os adesivos do veículo. Enquanto vocês checavam a placa junto à central de operações, ele deu o jack ali na unha, arrancou o adesivo tentando dar um perdido ali na polícia. É, ele tentou, fomos checar o nome dele na central e a placa do veículo, ver se tive em alguma situação, inclusive o veículo está com placa de Santa Catarina, mas já faz 6 meses que ele é emplacado em Foz do Iguaçu. Ou seja, mais uma irregularidade. É, foi feita as notificações também. E falou que teria 22 anos, e trabalhador, tal coisa. E daí começou a passar o dia que nós, informando o local onde que ele havia deixado o veículo para os amigos, levou nós uns 2-3 lugares no Porto Belo. E por final disse que não sabia quem que era. Aí trouxemos aqui, fomos fazer a documentação, fomos verificar, ele tem 17 anos de idade, é menor, morador lá do Morumbi. Dirigindo, tentou dizer que tinha 22. A história dele está parecendo uma cobertura de uma situação de crime aí, é o que acaba acontecendo, né? É, provavelmente alguma coisa de anormal está acontecendo. Agora conduzimos ele à delegacia do menor e o pessoal lá vai entrar em contato com o pessoal do balneário para ver se reconhece ele como sendo um dos autores do roubo ou simplesmente por ele ter emprestado o veículo para efetuar o roubo. Querendo ou não, é cúmplice. É cúmplice, ele está envolvido, porque senão se ele não tivesse envolvido, ele não jamais seria tirado os adesivos do veículo. Tá certo, e o trabalho da polícia continua. E o veículo vai ser entregue aqui na sexta SDP e a Polícia Civil agora vai investigar. Vidro absolutamente escurecido impede qualquer possibilidade de visualizar o motorista. Mais uma infração de trânsito. E assim vai. Equipe de motociclistas, Dal Bosco e o Luiz Henrique, na circulação ali na região do Porto Meira, observando e agindo. Esta é a Polícia Militar e este é o registro de mais uma ocorrência onde o espertinho se deu mal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.